É muito, muito agradável. Juntaram-se duas festas, que foi a visita à recepção do símbolo do COT, que nos recorda a Jornada Mundial da Juventude, e depois também a inauguração do Forno Comunitário, algo que já há muitos anos havia o desejo de poder reconstruir. Foi reconstruído no ano passado, o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Hoje estamos todos muito, muito contentes. Mudou a Junta de Freguesia, mudou a Câmara Municipal, mas o espírito é o mesmo. Então o nosso desejo é que isto possa ser vivido, fortalecer laços e de poder reaprender, até como modo turístico, o que é aqui a importância do fazer o pão, do trabalho manual, antigo. Oxalá muitas pessoas possam vir aqui provar as especialidades que sejam aqui confeccionadas. E também a nossa igreja, também se falou nisso, que se poder também recuperar os altares, que é um elemento patrimonial muito importante. Então temos aqui um caminho, com certeza, de refortalecimento dos laços dentro da comunidade de Trabanca de Lagos e também da sua importância como património, digamos assim, turístico e cultural do nosso concelho.